Eu era um homem triste, depressivo e perseguido. Ninguém me notava. Até que um dia um amigo me receitou um remédio chamado... Badilocortinosol. Depois que eu passei a usar... Badilocortinosol, eu me tornei outra pessoa. Parei de usar drogas. As garotas me notam. E eu vou pras Concast todos os fins de semana. E inclusive hoje. Tem uma Concast pra mim. Ô, rapaz! Não falei? Bora, já começou lá! Até mais!